Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Amém. Estou muito contente de estar aqui. É um dia festivo. Aliás, tem sido muito gostoso todo final de semana. Desde sexta-noite, quem foi lá na Música, Cultura e Graça, foi muito joia. Ontem à tarde, um tempo muito especial mesmo. Ontem à noite, com Carlos Queiroz também, eu vou até pegar carona em algumas coisas que ele falou e está complementando. E hoje à noite, a gente está refletindo aí, agradecendo a Deus pelos 3 anos de caminhada dessa comunidade de fé. Eu quero agradecer a Deus também publicamente pelo tempo que nós estamos aqui envolvidos com alguns de vocês, com os irmãos, apesar das viagens, né, das ausências, mas essa comunidade a gente se sente em casa, e para nós foi muito importante, para mim e para minha família. Não estamos há muito tempo em Recife, e temos nos sentido muito bem aqui, principalmente na companhia de alguns irmãos especiais, irmãos e irmãs. E essa noite, eu queria refletir um pouquinho sobre o tema desse seminário, né, desse final de semana, que é o Evangelho Todo para o Homem Todo. Na verdade, isso é uma parte de uma frase muito conhecida, para quem não sabe, que vem do Pacto de Lausanne, de 1974, é o ano que o Pedro disse que nasceu, né? Acho que ele nasceu antes. Foi um grande concílio, uma grande conferência que aconteceu na cidade do mesmo nome, na Suíça. E teve um pacto decorrente dessa reunião, desse encontro. E uma das frases que mais chama atenção nesse pacto é o Evangelho Todo para o Homem Todo, para todos os homens. Discutia-se muito a questão da relação entre evangelização e ação social. E essa frase marcou muito, e a América Latina, que tem a ver com o nosso contexto aqui, nós conhecemos muito bem, pegou essa frase, né, do pacto. O pacto é muito maior que isso. E a partir dela, na verdade, essa reflexão já vinha sendo feita, né, mas ela alimentou uma reflexão, aquilo que nós chamamos de teologia da missão integral. Tá? Depois, nós tivemos 2 outras edições do Movimento Lausanne. Tivemos uma reunião em 1989 em Manila, e recentemente, agora em outubro, tivemos o Lausanne 3, que foi na cidade do Cabo, na África do Sul. Bebeto estava lá, né, Bebeto? Eu estava lá também. Tinha mais alguém que estava lá? Não, né? Tivemos o privilégio de estar lá com 4 mil pessoas do mundo todo, uma festa da Igreja Mundial, onde isso foi reafirmado, né? A crença de que o Evangelho, ele é integral, nada mais integral do que o Evangelho, e não existe nenhum Evangelho que não seja integral. O Evangelho verdadeiro é integral, e nada mais integral e pleno do que o Evangelho. São as boas novas de Deus para nos dar a plenitude. Mas essa questão da missão integral, ela nasce muito forte numa reação, é bom vocês saberem disso, né? A gente se situar historicamente, numa reação latino-americana, e aí representada por muitos pensadores e teólogos, mas principalmente por Samuel Escobar, por René Padilha, entre outros, há uma visão teológica mais fundamentalista e mais restrita do Evangelho, que nós herdamos da América do Norte e da Europa, que são contextos completamente diferenciados do nosso. Então, eu mesmo recebi isso, né? Eu recebi muito essa influência, aquela coisa, com todo o respeito que a gente tem, e realmente temos, mas aquela coisa das 4 leis espirituais. Você conhece as 4 leis espirituais? É o folhetinho que você vai de casa em casa entregando. Olha, tem essas 4 leis. Você é pecador. Aliás, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas você é pecador, e por causa disso você não pode conhecer esse Deus, então Jesus Cristo morreu para te reconciliar com esse Deus. E quarto, você precisa aceitar Jesus para poder conhecer a Deus e ir para o céu. Basicamente, essas são as 4 leis espirituais. Eu já fiz muito isso, de casa em casa, levando as 4 leis, distribuindo folhetinho, fiz muito isso. Mas isso só não responde à vida real num contexto como o de Recife. Vocês concordam comigo? Você ir lá na comunidade, lá no COC, né? Lá, sei lá, tantas comunidades aí por esse Recife, esse Nordeste afora, esse Brasil afora, América Latina, dizendo, ó, aceite Jesus, levanta a mão, eu vou orar por você, você vai para o céu. Quer dizer, isso não dá conta da vida real, né? Então, a teologia da missão integral nasce no seio da Igreja evangélica, protestante, assim como nasceu no seio da Igreja católica a teologia da libertação, para responder os anseios mais profundos das necessidades do contexto. Ou seja, não pode ser só isso. O que o pessoal vai comer amanhã? Né? Qual a responsabilidade social da igreja? E a questão política, a questão da injustiça? O Brasil estava numa ditadura na época. Né? Nós precisamos ter uma resposta de justiça que reflita os valores do reino de Deus sobre essa questão. Então, a América Latina trouxe essa contribuição ao mundo, eu diria, ouso dizer, né? De pensar uma missiologia integral. E isso é reconhecido também na África, na Ásia hoje. E para mim, assim, não existe uma outra forma de ser cristão e de pensar missão do que dentro de um escopo integral, porque isso é bíblico. E se você for olhar desde Gênesis até Apocalipse, aqui eu não vou fazer esse estudo agora detalhado, mas a gente vê lá em Gênesis quando Deus... Primeiro a gente reconhece em Gênesis Deus como Criador. Nós temos uma tendência nas nossas igrejas evangélicas a pensar Deus apenas como Salvador. Né? Eu digo sempre que o pecado do incrédulo é resistir à verdade. O pecado da igreja ocidental tem sido restringir a verdade. A gente diz que Cristo morreu, ou enfatiza que ele morreu pelos nossos pecados, para que a gente possa ir para o céu. Isso é verdade? Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Tem muito mais que Cristo fez. E o coroamento disso, um dos textos que eu mais gosto, isso está na Bíblia toda, mas um dos textos que eu mais gosto é Colossenses 1:20. A gente sempre fala sobre isso, né? O que diz Colossenses 1:20? Que o sangue de Jesus Cristo reconcilia todas as coisas com o Pai. Tá? Todas as coisas é todas as coisas. Ou seja, missão integral, na verdade, é a reconciliação de todas as coisas com Deus. Não é evangelismo mais cesta básica, como alguns pensam. Missão integral é muito mais que evangelizar e fazer ação social. É a redenção completa de Deus para todos os aspectos da vida. Amém? Por que isso? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Vocês creem nisso? Amém? Vocês creem que Deus é o Criador de todas as coisas? Se Ele é o Criador de todas as coisas, não pode haver um aspecto da vida, não pode haver um aspecto da criação sobre o qual Deus não tenha interesse, ou a verdade de Deus não tenha algo a dizer, a ministrar e a redimir. Um exemplo, a questão ambiental. Até muito recentemente não se falava sobre isso na igreja, aliás, fala-se ainda pouco, né? Não se pensava em sangue de Cristo. O que sangue de Cristo tem a ver com o meio ambiente? Né? Infelizmente, a igreja, como é lerda, ela é muito demorada em pegar, né? Historicamente. Então, alguns movimentos pegaram essa bandeira antes do que nós, sob um outro fundamento, como o Greenpeace, por exemplo. Né? A gente percebe, e está cheio de versículos, textos e orientações bíblicas sobre esta área. Romanos fala, ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme em seu cativeiro. Quer dizer, o sangue de Cristo vai restaurar também o rio Tietê. Sabia disso? A gente não pensa muito nesse nível, né? Graças a Deus, hoje já tem no Brasil organizações ambientais cristãs, falando para a questão ambiental a partir de uma perspectiva cristã. A gente não pensava muito nisso. Por quê? Porque não tem uma área da criação de Deus que o Evangelho não possa tocar e redimir. Isso é missão integral. Deus criou todas as coisas, criou diferentes facetas e dimensões da vida, tá? Só que, e os propósitos dele eram plenos, eram integrais. Só que teve um probleminha, que a gente vê logo no começo do relato bíblico, lá em Gênesis 2, que foi o quê? A queda. A concepção que nós temos de queda, de pecado, vai influenciar diretamente na concepção que nós temos de redenção. E logo na nossa missiologia. Se a gente acha que a queda afetou o espírito humano, e por causa disso, nós não podemos mais ter acesso a um Deus santo porque a gente é pecador, vocês creem nisso? Se você acha que foi só isso que a queda fez, você vai achar que a redenção de Cristo é só para isso. Logo, a sua missiologia vai ser apenas isso, que é a ênfase das igrejas. Aceita Jesus para que você tenha vida no Espírito, para que você possa novamente ter comunhão com Deus Santo. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Mas isso não é toda a verdade. Por quê? Porque a queda, aí vem a base de uma teologia cristã reformada, né? A queda afetou todos os aspectos da criação. A natureza foi afetada. A natureza é caída. O mundo caiu. A relação com Deus, as nossas relações humanas foram afetadas. As nossas relações antes da queda eram para ter sido, no plano original de Deus, plenas. Nós nos amaríamos plenamente, nós nos comunicaríamos plenamente, com intensidade, com transparência. Hoje melou tudo, né? Quem aqui nunca teve um problema de relacionamento? Né? O conhecimento, a sabedoria nos foi tirada. O homem perdeu a sabedoria, tá? Para ter acesso à verdade, só depois, pela revelação do próprio Deus. O homem sozinho não tem condições de conhecer a sabedoria, de conhecer a verdade. Enfim, todos os aspectos da vida foram tocados pela queda. O plano de Deus, o que, que Deus fez na história? O que, que a Bíblia nos relata desde Gênesis 2 até Apocalipse? Simplesmente é o trabalho de Deus em reconciliar consigo mesmo tudo aquilo que foi tocado pela queda. Amém? Vocês entendem isso? Tudo aquilo que é menos do que deveria ser por causa do pecado é reconciliado com Deus por causa do sangue de Jesus derramado. Isso é missão integral. É aplicar a verdade de Deus em todas as dimensões da vida. Infelizmente, a igreja ainda não entendeu isso muito bem, e um dos grandes conflitos que temos, e aí eu tenho certeza que alguns aqui vão se identificar, são as vidas compartimentalizadas que vivemos, os cristãos. Né? A gente ouve sobre Deus na igreja, né, no domingo, ou uma reunião durante a semana, mas parece que aquilo que a gente faz de segunda a sexta pouco tem a ver com aquilo que a gente ouve no domingo. Parece que são dois mundos que não se penetram. Parece que o que eu faço de segunda a sexta é secular, né? E na minha vida cristã eu faço tais e tais coisas. Eu às vezes escuto falar isso, na minha vida cristã eu faço isso, isso e isso. Na minha vida secular eu faço aquilo. Isso não existe. Na verdade, isso é uma ilusão. Isso está na sua cabeça. Tá? O que existe é uma vida redimida. Então, por exemplo, se eu pego ou não redimida, né, as duas identidades, é o que a Bíblia fala. Então, eu posso citar, por exemplo, um exemplo de um educador. Quem aqui é um educador? Professor. Temos professores? Aquela história do educador, que é um educador como qualquer outro, o educador cristão, de segunda a sexta, às vezes no final do dia pode ter uma oração, pode ter um versículo bíblico, né? Domingo ele está na igreja, mas parece que não. O que ele ensina para os alunos, ou o currículo, ou a forma dele passar o conteúdo, não tem conexão com aquilo que ele aprende. Vive em dois mundos. Né? Da mesma forma, alguém da área de saúde, ou um político, ou um economista, né? Ou alguém que faz serviços gerais, parece que a gente... Isso tudo é meio secular, como se existisse uma área neutra. Não, isso é uma área neutra. A arte, a ciência, né? A política, a educação são áreas neutras. E aí tem a religião, a área espiritual. Esse negócio de área neutra não existe. Toda concepção, toda proposição está a serviço de uma visão de mundo, logo de uma fé. Então, se você tem sido um educador secular, humanista secular, você está servindo uma fé humanista secular. Você não conseguiu integrar ainda a sua fé cristã com a sua atividade. Isso é teologia de vocação. Mas para explicar que Deus, não existe uma área da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, domingo, de tudo que você possa fazer, que o evangelho não possa lançar luz e redimir. O que significa, então, ser um educador cristão? De fato, ou seja, aplicar os princípios bíblicos, os princípios do reino de Deus, na minha esfera de atuação, ou seja, na área da educação. E você vai ver que tem muita coisa muito importante e radical até, que você pode fazer. Isso é viver missão integral. Não é só ministrar as necessidades físicas de alguém e evangelizar junto, como às vezes a gente pensa. E isso vale para todas as dimensões da vida. Se tem algum político aqui, se tem algum economista, se tem algum artista, todas as dimensões da vida, eu devo aplicar os princípios do reino de Deus para aquilo que eu estou fazendo. Bom, e aí cada vez foi se elaborando mais, né, essa ideia de missão integral, de teologia integral, que eu acho que tem tudo a ver para o nosso contexto, para aquilo, como eu já falei, não existe uma outra maneira de fazer missão. E mesmo as missões mais tradicionais, as igrejas mais tradicionais, né, estão percebendo isso. Ou seja, a missão no século XXI exige isso da igreja cristã. Exige uma missiologia integral. E aí eu gosto muito, só para terminar essa parte mais teórica, depois vamos fazer uma coisa mais aplicada, eu gosto muito de um pensador holandês, o nome dele é Herman Dooyeweerd, ele não é muito conhecido, e ele dividiu a sociedade em 21, porque a sociedade hoje é muito complexa, né? Ele dividiu em 21 áreas, ou 21, que ele chamou esferas de soberania, né? A Jokun fala das 7 áreas de influência, né? A Universidade das Nações da Jokun, lá no Havaí, tem 7 faculdades, né? O objetivo inicial era esse. Era que o aluno iria lá aprender comunicações, política, artes, enfim. Para quê? Para depois levar a verdade de Deus para cada uma dessas esferas da vida social. O Dooyeweerd, ele vai dizer isso. E é muito interessante para quem quer aprofundar nessa coisa da missão integral e da reforma social. Ele vai dizer que Cristo está no centro, tá? Ele deve estar no centro, o papel da igreja é esse. E que há uma verdade que vem de Cristo, que vem de Deus, a ser ministrada e a redimir cada uma dessas esferas da vida. A esfera pística, do grego pistos, que significa fé, a esfera da fé é uma delas apenas. Que é a esfera das igrejas, dos seminários teológicos, das agências missionárias, mais tradicionais, tá? E a gente costuma entender que Deus está interessado somente nisso. Ou seja, se eu tenho um chamado de Deus para fazer a obra dele, eu tenho que ser pastor ou missionário. Não é verdade? A gente carrega isso. Eu não posso ser chamado para ser médico e, como médico, estar exercendo a minha vocação para a glória de Deus, para a implantação do reino de Deus. A gente ainda batalha com esses conceitos muitas vezes. Ou médico, ou professor, ou seja o que for que Deus está chamando você, ou artista, ou músico, né? Já que aqui tem muito artista e músico, entender isso como meu ministério também. A esfera pística é uma das esferas de soberania, apenas, de tudo que Deus criou. Nós podemos falar da esfera lógica, que é a esfera da ciência, a esfera do conhecimento, a esfera da universidade. Tem gente que nasceu para isso, o cara nasceu para ser cientista, para fazer pesquisa científica, para produzir conhecimento. Isso não é ser menos de Deus ou fazer menos a obra de Deus. Tem a esfera política. Tem gente que Deus levanta para ser político. Graças a Deus, Deus levantou grandes políticos na história, servos dele. Hoje, política é do diabo, né? A gente fala que política é do diabo. Nem entra nisso, né? Mania da igreja evangélica demonizar algumas esferas, achando que só a esfera pística é a santa. Mas não existe isso. Tá? São esferas que Deus criou. E podemos citar na história grandes políticos que redimiram, ajudaram, atuaram como cooperadores de Deus na redenção de todas as coisas. E William Wilberforce, na Inglaterra, é um exemplo. Foi usado como político para a abolição da escravatura. Era cristão. E outros, né? A esfera da arte é a esfera estética. Ele chamou de esfera estética. A esfera que tem que refletir no que faz a beleza daquele que é o belo. A arte não existe só para evangelismo, como alguns pensam. Como se a única arte cristã legítima fosse para evangelizar alguém, teatro. Não. A arte foi criada por Deus. Ele é o autor de toda a beleza e o cristão, aliás, alguns dos melhores artistas do mundo, foram cristãos. É que glorificaram o nome de Deus fazendo isso, promovendo a beleza na música, na literatura, na pintura, seja onde for. E assim podemos citar a esfera da educação, a esfera da família. Cristo deve governar sobre a família. E o Dooyeweerd vai dizer que cada esfera tem as suas próprias leis que Deus criou. Então, na esfera lógica, tá, os princípios da ciência têm que ser aplicados. Um bom cientista tem que entender as leis da ciência e do conhecimento. Tá? A averiguação, a comprovação empírica, ele não pode dizer, Deus, revela agora para mim a cura da AIDS. Vamos orar para Deus revelar para a gente a cura da AIDS. Deus pode fazer isso? Pode. Mas como Deus costuma agir? Alguém vai ter que pesquisar isso. Alguém vai ter que fazer, aplicar os testes, os métodos. Por quê? Porque a esfera lógica, a esfera da ciência, tem as suas próprias leis que Deus criou. Assim a esfera da arte, assim a esfera da política, é a lei da justiça. Cada esfera tem uma lei do reino de Deus que governa. Na esfera pística, é a lei da fé. É por isso que a igreja tem que girar em torno das questões de fé. Nós não somos um clube social. Nós não estamos aqui para debater mesmo a matéria de sindicato. Não, também não somos um clube para ficar falando aqui se é dó menor, ré maior, discutindo qualidade de música, qualidade estética, muito embora isso venha compor, porque todas as esferas são interligadas, nós estamos aqui para girar, a nossa vida gira em torno das questões da fé. Porque a fé é a lei da fé que governa a esfera pística. Tá? Então, é muito interessante a maneira como o Doiverd faz, fala, porque ajuda a entender um pouquinho mais o que significa missão integral no nosso contexto, que é muito complexo. Tá? Como que eu posso integrar a minha fé naquela esfera de soberania que Deus me chamou para agir? Se eu sou um empresário, por exemplo, que é a esfera do mercado, tá? É uma das 21 esferas. Interessante que os empresários cristãos, protestantes, tradicionais, eles dizem que eles têm a empresa deles, estão evangelizando os funcionários, né? Eles restringem a verdade, mas eles nunca param para pensar que às vezes aquela empresa dele, às vezes não está pagando direito trabalhista. Ou que aquela igreja está contribuindo para um sistema iníquo, que gera miséria, que gera destruição. Então, a missão integral vai dizer que o cara que é chamado para a esfera do mercado, tá, ele tem que produzir equidade, prosperidade e riqueza para todos. Ele não está lá só para evangelizar funcionário. Essa ideia de evangelizar funcionário é uma visão gnóstica. É querer pegar princípios da esfera pística e aplicar na esfera do mercado. E nós temos muitos cristãos que não conseguem integrar a fé com a vocação. E aí, essa é a razão de muitas crises que nós temos aí no seio da igreja, e de uma igreja fraca. Fraca. Uma igreja que não transforma. Mas isso aí é só para dar um gostinho de quem gosta de pensar, de teoria um pouquinho mais, mas eu não quero focalizar nisso a mensagem de hoje, pelo contrário. Ao invés da gente teorizar, eu queria pegar, para a gente tornar uma coisa bem prática, né? Eu queria pegar, porque a gente fala de missão integral, né? É o movimento da missão integral é um movimento meio intelectual no Brasil, né? Até às vezes é criticado, esse pessoal fala muito, teoriza muito, e não faz, né? Graças a Deus aqui, Bebeto é um e outros, né? Alisson, lá com as mãos dadas, temos outros que estão engajados, que fazem, e isso é muito bom. Então, eu queria pegar o exemplo de uma pessoa na Bíblia, tá? Que, para mim, que eu sou fã desse cara, eu sou muito fã dele, eu gosto muito dele na Bíblia, e fazer um paralelo entre a vida e o ministério dele e a doxa. Já que a gente está falando da doxa, né? E, com isso, encorajar e também desafiar essa comunidade de fé para ser mais parecida com esse cara. Porque a gente fala de missão integral, é muito teórico, é muito abstrato, ou às vezes usa o exemplo de Jesus. Né? Jesus como a plena manifestação dessa plenitude que Deus quer nos dar. E de fato, é inegável que Jesus foi um missionário integral. É inegável isso. Né? Ele ministrou para todas as dimensões da vida. Viveu e ministrou. Mas alguém ainda poderia dizer, mas Jesus era Jesus, né? Jesus era Jesus, Deus, Deus homem. Então, para ninguém dizer isso, vocês vão pegar um homem como nós, né? E ver como esse cara, lá no Novo Testamento, esse grande servo de Deus ministrou nessas diferentes áreas da vida, nessas diferentes dimensões da vida, marcando a história do cristianismo, da fé cristã, e como que ele pode ser uma inspiração para nós aqui na Doxa, e que desafios isso traz para a Doxa, como que a gente, em que áreas então que a gente precisaria crescer para ter um ministério um pouquinho mais parecido com ele. De quem que eu estou falando? Vamos ver se vocês pegaram já. Não é Paulo. Não é Paulo. Vamos ver quem chuta aí. Quem que foi um missionário integral? Ministrou em todas as áreas da vida. Neemias poderia ser usado, tá, mas é do Novo Testamento. Quem foi? Marcou a história do cristianismo? Pedro. Servia? Pedro marcou, com certeza, mas também não é de Pedro que eu vou falar. Quem é? O pessoal não fala muito dele não, mas é impressionante, eu sou muito fã dele. Se eu tivesse um livro aqui, até dava para quem acertasse, não? Vamos falar de Estevão. Vamos falar de Estevão. O que, que o Estevão tem a ver com a Doxa? Estava pensando nele, né, Pedro? Estava pensando nele. Quando eu falo Estevão, o que, que vocês pensam? Primeira coisa que vocês pensam? O apedrejamento dele. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, tá? Muitos outros morreram. Mas o primeiro a morrer foi Estevão, nós vamos ver aqui, ele foi apedrejado. Interessante essa coisa de ser apedrejado. Você já levou uma pedrada na cabeça? Terrível, né? Eu estava vendo sobre a história daquela iraniana que ia ser apedrejada, vocês viram no jornal, né? Eu estava vendo o que a lei iraniana dizia. Que as pedras não poderiam ser tão grandes que matassem rápido, mas também não poderiam ser tão pequenas que não causassem dor. A coisa é tão cruel que a pedra tinha que ter um tamanho que a pessoa morresse aos poucos sentindo muita dor. Isso está na lei hoje do Irã. Tá? Vamos ver um pouquinho, vamos aprender um pouquinho mais sobre a vida e o ministério de Estevão e ver o que ele tem para nos ensinar. Lá em Atos 6, aconteceu um fato muito interessante, quem quiser acompanhar, a gente vai ler o texto bíblico aqui, quem puder acompanhar, porque é um texto um pouquinho longo. Atos 6, o título que algumas bíblias têm é a instituição dos diáconos, mas o texto bíblico não fala isso. Tá? Porque infelizmente, eu pessoalmente aprecio muito o ministério diaconal, mas infelizmente isso virou até um pouco pejorativo em algumas igrejas. Né? Tem até alguns termos pejorativos em relação aos diáconos, porque é aquele pessoal chato, que não pode fazer bagunça na igreja, né? E, infelizmente. Né? Esse texto aqui não está falando de instituição de diáconos, na verdade. Tinha um problema grave, uma necessidade física grave na igreja primitiva. E que poderia, o texto não é tão explícito com relação a isso, mas que possivelmente poderia levar para a primeira divisão da igreja. Infelizmente a gente teve muitas para contar depois na história. Mas a igreja primitiva não merecia isso logo de cara, né? Então tinha um problema também interétnico, interracial e de injustiça também. E o texto diz, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração, o pessoal também murmurava naquela época, dos helenistas, os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os gregos que haviam se convertido, tinham as suas viúvas, e os hebreus também tinham as suas viúvas. E naquela época, não tinha INSS. Uma senhora velha, idosa, ficava viúva, não tinha marido, não tinha força para trabalhar, o que ela ia comer? Por isso, a igreja cuidava, né, dos órfãos, das viúvas. E, na hora de distribuir, favoreciam-se os hebreus. Aí estava tendo uma briga, e aí os apóstolos, com muita sabedoria, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Alguns entendem isso como uma hierarquização ministerial. Eu discordo totalmente disso, eu vou explicar por quê. Eu entendo isso como uma especificidade de função dentro daquilo que Deus queria fazer na igreja. E mostrar e revelar a igreja como uma igreja, como uma comunidade redimida, onde um novo homem vivesse uma nova natureza. Então não dava para fazer tudo, porque nem todo mundo, ninguém é chamado a fazer tudo, né? E era um momento especial da vida da igreja, onde os apóstolos precisavam ministrar a verdade, a nova revelação que Deus tinha trazido. Não significa que quem fosse fazer a distribuição diária dos pães fosse menos. Nós vamos ver por quê. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Qual era o pré-requisito para servir pão para a viúva pobre? Quais eram os pré-requisitos? Boa reputação, cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Espera aí, para distribuir pão para uma viúva pobre, precisa ser cheio do Espírito? Precisa ser cheio do Espírito Santo para fazer isso? Nós, hoje, com o nosso modelo, temos dificuldade para entender isso. E você não vê uma igreja impondo as mãos, enviando, você não vê uma igreja com esses critérios para esse tipo de ministério de atendimento às necessidades físicas. Geralmente, hoje, são critérios técnicos. E eram os mesmos pré-requisitos para as viagens missionárias daqueles que iam anunciar aos gentios a palavra, a revelação. Por isso que eu digo que não é uma questão de hierarquização de ministérios, mas de especificidade de funções e de serviços. E que a igreja primitiva tratou com a maior seriedade. Tá? Quanto a nós, nos consagraremos a oração ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram quem? Estevão. Aqui aparece o nome dele. Como que ele é descrito nas escrituras? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Agora eu quero que a gente já comece a comparar, a fazer um paralelo entre a doxa e Estevão. O que que a doxa tem de Estevão? O que que Estevão tem de doxa? O que que doxa pode ter mais de Estevão? Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E ele tinha uma equipe: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Interessante que a Bíblia gosta e faz questão, o texto bíblico, de citar os nomes. Era uma equipe importante para a igreja, e que, ao que tudo indica, Estevão liderou essa equipe, soube liderar essa equipe. Versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja o versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão fazia isso como parte do seu ministério. Tá? Levantaram-se, porém, oposição, problemas. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com ele, com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, Estevão, ele tinha sabedoria, ele estava operando no sobrenatural, e o trabalho dele era ministrar as necessidades físicas de viúvas. Ele não negligenciava nenhum desses aspectos. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Ou seja, Estevão incomodou os religiosos. Estevão incomodou a ordem religiosa vigente. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. A partir do capítulo 7, nós não vamos ler aqui porque ficaria muito longo, Eu quero encorajar vocês, se você não tiver a fim de ler a Bíblia inteira, leia esse discurso de Estevão que resume. Estevão 7, aliás, Atos 7, é o discurso de Estevão perante o Sinédrio. E vocês vão ver que ele tinha, sim, uma certa sabedoria e um certo conhecimento. Porque Estevão entendeu o que Deus estava fazendo na história. Ele compreendeu o que Deus estava querendo fazer e quis, aceitou o convite de ser um cooperador de Deus, não importava o quê. Então ele vai, dá uma olhadinha depois, ele vai descrever tudo aquilo que eu tentei fazer no comecinho também, toda a história da criação, queda e redenção. A teologia cristã faz sentido nessa tríade, tá? Entender o cristianismo, entender a fé cristã, entender a obra de Deus e ser cooperador com ele, nós temos que entender esses três pilares. Criação, Deus é o criador de todas as coisas. Queda, a queda afetou todas as dimensões da vida. E redenção, o sangue de Cristo restaura todas as coisas, reconcilia todas as coisas com o Pai. Tudo ou mais, os 10 mandamentos, a velha aliança, o chamado de Moisés para libertar o povo, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, tudo mais se insere nessa tríade teológica. É parte do processo de reconciliação de todas as coisas. E aí Estevão vai descrever isso perante o Sinédrio com autoridade. Ele tinha conhecimento. Vamos pensar, doxa, Estevão, Estevão e doxa. O que temos para celebrar e o que temos para crescer. Tinha conhecimento, tinha autoridade espiritual, tá? E aí, lá no final, eu quero ler com vocês no capítulo 7, a partir do 48. Tá? Abre lá. Vamos ler, porque é uma... Um... 7,48. Ele ainda está falando com o Sinédrio, né? Que seria lá os doutores, os conhecidos, as grandes autoridades religiosas. Falando de Deus. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fareis, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, o qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém. Vamos pensar um pouquinho, resumindo, na vida e no ministério de Estevão, para dar um exemplo prático para a gente, como um missionário, como um servo de Deus, um missionário integral. Alguém que viveu a plenitude de Deus e que ministrou a plenitude de Deus. Esse homem fantástico, primeiro mártir do cristianismo, a Bíblia não diz isso muito claro, ela não fala isso muito claro, ela não diz isso, mas para mim, não é possível que a morte de Estevão não tenha contribuído para a conversão de Saulo. Porque Paulo, o grande apóstolo Paulo, para mim, a conversão dele começa aqui, porque ele viu isso. Ele viu alguém sendo apedrejado liberar perdão. Ele viu alguém sendo apedrejado ver a glória de Deus e ter o rosto de um anjo. Então, a morte de Estevão teve uma influência muito maior do que a gente pode até imaginar no ministério dele. E foi com o apedrejamento dele e a perseguição que veio com a igreja que a igreja sai de Jerusalém e se torna, de fato, uma igreja missionária. Então, foi um fato histórico de extrema importância que inspirou muitos outros mártires do cristianismo na história. Mas, primeiro, pensar o Estevão e pensar a doxa. Ele era um homem cheio de graça, cheio de fé, e cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria, compreendia o que Deus está fazendo na história, compreendia o resgate de Deus para toda a humanidade. Tá? E ele mostrou isso no seu discurso perante as autoridades, no seu discurso sábio, inteligente, e na voz profética que ele teve contra aqueles religiosos, denunciando o seu equívoco. Eu acho que a doxa tem a ver um pouco com isso, né? De denunciar o equívoco da religião. Amém? Aceita esse desafio? De denunciar o equívoco de achar, como aqueles achavam, que Deus habita em templos feitos por mãos humanas e isso... E com certeza nós temos outras questões da religião cristã do nosso tempo que a doxa pode ajudar a confrontar. Mas Estevão era homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E aqui eu deixo também um desafio para essa comunidade de fé, que a doxa em 2011 e daqui por diante construa, como diz em Hebreus 12, caminhos retos para os vossos pés, para que o que é manco não se extravie, antes seja curado. Então, se há pessoas aqui nessa comunidade de fé que estão andando por caminhos tortuosos, e assim, não estou pensando em ninguém, não estou nem dando recado, mas eu entendo da parte de Deus que isso precisa ser dito, assim como Estevão teve uma mensagem muito forte ao sinédrio, aos religiosos do seu tempo, ele fez tudo isso no poder do Espírito Santo. E ele era reto diante de Deus. Que a doxa seja uma comunidade de pessoas retas diante de Deus. Não perfeitas, retas. Que constroem caminhos retos para os seus pés. Que, onde os mancos não se extraviam mais ainda, pelo contrário, ali eles são curados. E eu faço essa oração para a minha vida, que eu não quero andar por caminhos tortuosos. Eu quero construir em 2011 caminhos retos, caminhos de santidade. Que essa comunidade seja uma comunidade de santidade. Amém? De viver a vida de Deus no Espírito. Que Estevão seja esse exemplo para nós. Ele era cheio de graça e poder. Ele operava sinais e prodígios. Ele agia no sobrenatural. Nós precisamos ter experiências sobrenaturais, irmãos. Nós precisamos viver no sobrenatural. Você precisa ter desafios de fé. Quais são os seus desafios de fé que você está vivendo? O que é aquilo que ninguém mais pode fazer a não ser Deus? Que se Deus fizer, você vai ter certeza que foi Ele. Que ninguém mais, que você não consegue mais nas suas forças, que você precisa da intervenção dEle. O que, que é que você está vivendo na tua vida que é isso? O que, que você está pedindo para Deus? O que, que tem de sobrenatural na tua vida? Porque isso é a marca do discípulo, isso é a marca de uma comunidade de fé. Tem que ter milagre. Não é nenhum discurso triunfalista, vocês me conhecem. Mas a gente tem que viver isso. E às vezes eu temo que a gente perder um pouco isso. A gente vai com aquela vidinha. Como o incrédulo também viveria. Alguém que não conhece a Deus, que não conhece, que não acessa o poder de Deus, que não acessa o trono de Deus, que não tem intimidade com Ele, também poderia viver as coisas que nós estamos vivendo. Isso nos denuncia, a vida de Estevão nos denuncia, e nos confronta, e nos desafia, a como este homem aqui, a andar no sobrenatural. Nós precisamos ver curas, nós precisamos ver milagres, nós precisamos superar os nossos traumas, as nossas fraquezas, no poder dEle, e se não estamos superando suficientemente, está faltando também alguma coisa na nossa dimensão de vida comunitária, sem nenhum triunfalismo, mas não triunfalismo, mas triunfo em Cristo Jesus. É diferente. Nós precisamos experimentar essa vida de fé, que transforma o meu coração. Isso é o Evangelho, que traz esperança, que vai muito além do natural. Estevão vivia essa vida sobrenatural, operando sinais e prodígios diante do povo. Mais interessante, ele ministrou as necessidades físicas das pessoas de forma prática. Ele não era um bicho grilo espiritual, não. Né? Aquela coisa, né? Aquela auréola na cabeça dele, tudo, ó, né? Que a sombra de Estevão me curou. Não, ele tinha um trabalho muito prático na igreja, e isso eu celebro aqui na doxa, que o trabalho de Estevão na igreja era dar comida para a viúva, era isso, era dar pão. E eu fico muito contente com isso. Porque eu acho que Estevão nos traz um belíssimo exemplo de um missionário que atuou nessas diferentes dimensões da vida, e podemos também fazer algumas ingerências e algumas, talvez algumas pequenas especulações, né? E pensar que Estevão, outra coisa interessante de Estevão é que ele soube trabalhar em equipe. Ele soube ser equipe, ele soube ser comunidade, ele liderava uma equipe, ele não fez nada sozinho. Interessante para a gente pensar como comunidade. Interessante pensar que ele e sua equipe ministraram reconciliação. Por que não? Havia uma questão, como eu disse, interétnica, grave, que poderia se tornar mais grave ainda, né? Interracial, poderia trazer uma divisão, um problema na igreja, que o agir dele anulou. O agir de Estevão não permitiu que o mal criasse raiz. Assim, alguma coisa, alguma sementinha de maldade, de amargura no teu coração, nessa igreja, e alguma coisa que precisa ser resolvida, não deixa germinar. Não deixa. Não, a Bíblia fala lá também em Hebreus que não haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos contamine. Se tem alguém brabo com alguém, vai lá falar, vai lá resolver. Se tem alguma questão mal resolvida, trata antes que isso germine. Então, o agir de Estevão não permitiu que o mal se instalasse na igreja. E houvesse uma divisão, esse problema interétnico aumentasse, e a igreja pôde, de fato, se expressar como uma comunidade redimida, inclusiva. E outra coisa de Estevão, que a gente pode pensar para a doxa, é que estava à frente do seu tempo, vamos dizer assim, no sentido de que desafiou a ordem religiosa vigente. Ele teve coragem para isso. Ele enxergou, ele não ficou preso às suas tradições judaicas. Né? Eu acho que a doxa tem a ver um pouco com isso. Eu entendo assim, daquilo que eu entendo, eu percebo da doxa. Ele desafiava a ordem religiosa do seu tempo, trabalhou em equipe e liberou perdão até na hora da sua morte, quer dizer, ele mostrava, ele manifestava a vida cristã, e talvez aí, o mais importante de tudo, o seu exemplo, ele foi capaz de morrer por Cristo. E aí, se o evangelho que a doxa prega não tiver morte, não é o evangelho. Ao contrário do evangelho que se prega por aí hoje, o evangelho de Jesus Cristo tem que ter morte. Mas não morte por si. É morrer para o pecado e para mim mesmo, para viver para Deus. É morrer para os meus próprios desejos, anseios, para viver a vida ressurreta de Deus. Ninguém quer morrer por morrer. Todos os nossos impulsos, eles clamam por vida. Se você tentar, ninguém consegue se autoestrangular. Já tentou se autoestrangular? O teu corpo dá um jeito de buscar o ar, porque o ar traz a vida. Né? Toda morte tem que trazer uma violência forte, porque a vida só abre mão de si com muita violência. Tudo clama por vida em nós. Nosso instinto número um é de sobrevivência. Né? Quando você está com medo, o sangue vai todo para as mãos, para os pés, para você preparar para correr, para lutar. É totalmente instintivo. Por que comer é tão gostoso? Deus criou, deu paladar para a gente, porque a comida vai gerando a vida em nós. Mesmo assim, tem gente anoréxico, imagina se comer não fosse bom, né? Por que que ter uma relação sexual é tão prazeroso? Foi Deus que criou isso. Porque com isso gera-se vida. A vida está querendo sempre se recriar e se multiplicar. Então, falar de morte é totalmente contrário a qualquer instinto humano. Mas a morte do cristão é morrer para o pecado e para a sua natureza caída e pecaminosa, mas para viver para Deus. E que a Doxa aceite o desafio de estar disposta a morrer para si. A Doxa, que os seus membros, as pessoas que têm vindo aqui, todos vocês, todos os outros que estão aqui, os filhos de Deus, para viverem a vida ressurreta de Deus. Porque eu só vou estar disposto a morrer se tiver alguma coisa melhor para mim depois. E eu preciso crer nas promessas de Deus. E às vezes a gente não está disposto a morrer, porque o discurso que nos é dado, não nos é mostrado a vida que a gente está perdendo quando a gente insiste em viver para nós mesmos. E muitos de nós estão sofrendo por causa disso. Porque não tiveram força, coragem e fé para morrer. Por isso estão vivendo vidas de semi-mortos. Não estão experimentando a vida de Deus. Porque para viver vida de Deus, tem que morrer. Estevão foi esse ministério, esse homem que ministrou em todas as dimensões da vida, física, espiritual, no sobrenatural, no serviço, que nos trouxe esse exemplo, que viveu esse equilíbrio do natural, do sobrenatural, que é o próprio equilíbrio que nós somos chamados a viver entre céu e terra. A igreja é chamada para a terra ou para o céu? É para os dois, né? Para discipular as nações, olhando para o céu. Que é a própria tensão entre da divindade de Cristo e da humanidade de Cristo. Deus é 100% homem e 100% Deus. Como é que alguém pode ser 100% duas coisas que são de naturezas diferentes? Já pensou nisso? Como é que alguém pode ser 100% duas coisas que são de naturezas diferentes? Cristo, 100% homem, 100% Deus. Essa tensão, esse equilíbrio entre céu e terra, entre humanidade e divindade, entre reino de Deus agora, mas ainda não. É esse equilíbrio, tá, que fica como desafio para essa comunidade de fé viver como Estevão viveu, em plenitude. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu espero que Estevão tenha sido uma boa inspiração para nós, na Doxa. E eu queria pedir, fazer uma oração agora. Eu queria pedir para que nós dessemos as mãos nesse momento. Que a gente fizesse essa oração comunitária. Vocês concordam comigo que a gente, nós queremos ser, essa comunidade de fé quer ser uma comunidade parecida com Estevão? Amém? Confrontando a ordem religiosa vigente? Amém? Estando à frente do seu tempo? Sendo cheio do Espírito Santo? Tendo santidade? Ministrando sinais e prodígios? Ministrando as necessidades físicas das pessoas? Amém? Andando em unidade e trabalhando em equipe? Amém? É isso que a comunidade Doxa quer? Então vamos orar por isso. Em nome de Jesus, como Estevão foi. Pai, te agradecemos pela obra que o Senhor fez na vida desse homem, Estevão, servo de Deus, mártir, que está no teu seio, Senhor, e que é inspiração para nós. Quero orar por essa igreja. Quero pedir, Pai, que a Doxa, como nós ministramos aqui os 3 anos... Nós celebramos os 3 anos dessa comunidade de fé, que ela seja parecida com Estevão, Pai, que ela seja uma comunidade de santidade, de presença do Teu Espírito Santo, de operação de sinais, de prodígios, do sobrenatural, uma comunidade que faça diferença no seu tempo, na sua geração, na sua cidade, uma comunidade que tenha voz profética, que desafie uma ordem religiosa que não procede de Ti, uma comunidade, Pai, que ministre as necessidades das pessoas, que esteja atenta às pessoas, que ministre ao próximo, operando cura e reconciliação. Enche essa comunidade, Pai, de fé, de sabedoria, assim como Estevão conhecia, tinha conhecimento da verdade, que essa comunidade de fé tenha conhecimento da verdade. Seja sábia, conheça a tua revelação, saiba aquilo que o Senhor está querendo fazer, está fazendo na história, e seja cooperadora contigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor levantou essa igreja, levantou essa comunidade, não para ser mais uma igreja no Brasil, porque temos tantas, Pai, mas para, como Estevão, fazer diferença nessa geração. Obrigado, celebramos, Pai, esse momento, obrigado pela tua fidelidade nesses 3 anos, obrigado pela tua provisão, obrigado por esse espaço, obrigado por aquilo que foi possível fazer nesses 3 anos, pelas bênçãos sobre tantas vidas, obrigado pela liderança desta comunidade, obrigado pelo Pedro, pela Daniela, pedimos a tua bênção sobre eles, o teu cuidado, a tua direção, a tua proteção, pedimos, Pai, que o Senhor cumpra os teus planos para a vida deles, para a vida dessa igreja, dessa comunidade de fé, que alcance aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor decidiu que essa comunidade cristã de fé haveria de nascer e crescer. Obrigado pelos músicos, Pai, desta igreja, pela marca de uma música de qualidade. Obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor tem levantado para estarem aqui, pelas pessoas que estão servindo as crianças, Pai, dando do seu tempo, dos seus dons para abençoar os pequeninos do Senhor. Obrigado pelos servos, pelas pessoas que têm servido na Associação Doxa, pelo grupo, Pai, de mulheres de artesanato, grupo produtivo. Obrigado pelos sonhos que o Senhor tem trazido sobre essa igreja. Renova os teus sonhos, renova a visão, Pai, e não nos deixe esmorecer. Pelo contrário, que essa comunidade cresça para ser cada vez mais parecida com aquilo que o Senhor sonhou. Te oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.